O Olodum vai grudar em você. É assim, ó. Chiclete Olodum, grudou. Eu não quero mais largar, grudou. Tá tudo lindo, tá legal, grudou. Já virou mania nacional, grudou. Tá que nem chiclete Olodum, grudou. Eu não quero mais largar, grudou. Tá tudo lindo, tá legal, grudou. Já virou mania nacional. Tá no rádio, tá no coração, na barraca de praia, na televisão. Tá no estrangeiro, mas ele é brasileiro. Se você não provou, vai querer provar. O som do Olodum é mesmo de apaixonar. Se você não provou, vai querer provar. O som do Olodum é mesmo de apaixonar. E vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tá que nem chiclete Olodum. Eu não quero mais largar. Tá tudo lindo, tá legal. Já virou mania nacional. Eu não quero mais largar. Tá tudo lindo, tá legal. Já virou mania nacional. Olodum é bala, já tocou lá no Japão. Fala sério, fala sério. Tocou no Pelourinho, incentivando a seleção. Fala sério, fala sério. Até Michael Jackson, popstar, não resistiu. Fala sério. Se você não provou, vai querer provar. O som do Olodum é mesmo de apaixonar.